Tá ao vivo? Tá ao vivo isso aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Mãos ao alto, senhores! Isso é um assalto! Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso! Live que vai até vocês todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal no YouTube. Deixe o seu like, o seu joinha é importante. Então faça isso já, para depois não esquecer. Ah, depois eu faço lá no final. Aí esquece, aí não faz, né? Então vai lá agora, deixa lá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, vai lá no sininho. É importante pra gente. Eu espero, vai. Eu não vou começar a falar enquanto você não for lá. Beleza? Também não é para demorar tanto assim, né? Dá para fazer isso mais rápido. Vai! Que esse cara tá pensando que é, né? Tá bom. Tô muito puto. Assim como vocês. Todo mundo tá muito puto, né? Foi uma vergonha que aconteceu ontem. Ah, eu acho, gente, que é chover no molhado reviver tudo que aquela dupla de larápios. Na verdade, é uma equipe de 10 pessoas, né? Você vai lá na página da CBF lá para ver a escala de arbitragem. Antes você só tinha 3, né? Depois inventaram quarto árbitro, agora tem VAR, assistente do VAR, assistente do assistente. São 10 pessoas da comissão de arbitragem que vem tomar conta de um jogo. Mas os larápios mesmo, os ladrões, os salafrários mesmo, foram dois, né? O juiz, Igor Júnior Benevenuto, e o Margarido, o Ricardo Marques Ribeiro, que era o encarregado do VAR. Por mais que alguns dos lances que a nossa torcida esteja contestando sejam discutíveis, eu mesmo acho que o Felipe Melo não deveria ter sido expulso, mas vi muita gente falando que deveria. Então, essas interpretações, ok, tá? Os árbitros interpretaram todos os lances discutíveis contra o Palmeiras, todos. Então, isso já é um sinal. Então, não vou discutir os lances. Todo mundo viu a sequência, né? A sequência de sinais de que a arbitragem estava mal intencionada. Eu acho que tudo cai por terra naquele lance final, né? Em que o Marcos Rocha sofre o pênalti e ele nem aceita ver. Ah, mas o Dudu estava impedido e ele em pé, ele participa da jogada mesmo sem pegar na bola. Não interessa. Tem que, no mínimo, ir lá no VAR para checar. E o Margarida não quis nem saber. Não, não, segue, segue, segue, segue, não foi nada. Então, assim, a despeito de todos os lances contra o Palmeiras, apitados contra o Palmeiras, sejam eles interpretativos ou não, para mim não foi pênalti, não foi falta para expulsão do Felipe Melo, foi forte, foi dura, mas era para amarelo. O pênalti do Luan não foi pênalti. E pênalti no Marcos Rocha foi claríssimo e não tem conversa. Então são três lances para mim fundamentais para mudar a história do jogo e para tirar 2 pontos do Palmeiras. Mas aí, como eu disse, é interpretativo. Eu não vou ficar aqui discorrendo e falando, analisando o lance. Pô, ele pega a perna. Interessa. Tá? Esse tipo de discussão eu não vou entrar nela agora. Nem depois. Mas o fato é, foi uma arbitragem tendenciosa, premeditada, e isso é um sinal perigosíssimo. Então o Palmeiras, num determinado ponto do campeonato, tinha uma vantagem absurda. Perdeu essa vantagem pelos próprios erros, mas quando voltou para o jogo, Quando deu os sinais de que tava voltando pro jogo, opa, você não vai em lugar nenhum, não. Puta, isso é terrível, né? Dá uma sensação de impotência, dá uma sensação de desgosto, dá uma vontade de largar o futebol. E sabe por que que eles não estão nem aí? Porque eles sabem que a gente não larga. A gente não larga. A gente é apaixonado demais pelo Palmeiras para largar. Se a gente pudesse escolher onde o Palmeiras vai jogar, certamente não seria no Brasil. Acho que muitos dos nossos adversários, barra rivais, não merecem ter o Palmeiras como rival adversário. Não é o caso do Bahia ontem, tá? O Bahia não fez nada errado, o Bahia tava na dele. Mas muitos desses times aí que a gente enfrenta não são dignos, dignos de enfrentar o Palmeiras. E essas confederações que organizam o futebol do Brasil não são definitivamente dignas. Confederação, federação, né? Não são dignas, a própria Conmebol, não são dignas de ter o Palmeiras numa competição. Nós somos grandes demais para essas entidades. Só que a gente não tem escolha. É isso ou não jogar. A escolha, a saída, obviamente, seria uma nova liga. Não ter Federação Paulista, faz uma liga nacional de clubes e rompe com essa estrutura. Só que daí você esquece FIFA, né? Também quem precisa da FIFA? Vocês sabiam que na Colômbia, na década de 60, eles fizeram uma liga paralela? A parte da FIFA e fez muito sucesso. Inclusive o time do Millonarios, na época bancado ali por um dinheiro, vai saber lá de onde. Vocês sabem, acho que já entenderam. Mas fez uma rapa no futebol mundial e montou uma espécie de All-Stars. E foi uma aventura, né, no futebol colombiano. Só que não deu certo. Eu acho que o Brasil poderia fazer isso, sabe? O Palmeiras poderia tentar. É uma viagem isso, né? É uma viagem. Eu sei que eu estou viajando aqui, mas é isso daí, essas coisas que a gente começa a falar, ela vem do tamanho da decepção e da incredulidade diante do que está acontecendo. Então, assim, estão querendo tirar esse título do Palmeiras na mão grande de novo, então só na rodada 14. Mas é muito claro. Discussão sobre o VAR. Ah, o VAR é o problema. O problema é o VAR. O VAR está acabando com o futebol. Não é verdade. Primeiro ponto que a gente tem que deixar claro aqui. E, aliás, antes de deixar o primeiro ponto claro, ponto zero. É só a minha opinião, tá? Não sou dono da verdade, não tenho poder sobre os fatos, né? Sou só mais um torcedor que tem opinião como cada um de nós, tá? Mas eu vou falar o que eu acho, o que eu penso a respeito de toda essa situação, acerca do VAR. O VAR é uma ferramenta. Uma ferramenta que foi inventada para que os jogos tivessem as questões polêmicas decididas de forma mais justa. Isso em 2018 foi posto em prática a primeira vez na Copa do Mundo. Muito bem. Vamos voltar 120 anos no tempo? Ou sei lá, talvez um pouco mais, 130, 140 anos no tempo? O futebol era jogado sem juiz. Vocês sabiam disso? No começo não tinha juiz. Botava lá os times para jogar, os caras jogavam. E chutava lá e tinha muita regra, né? Tinha as regras informais. E dava muita confusão, porque futebol é um jogo de contato, é um jogo que os ânimos, né? E saía muita briga, saía muita treta. Não, peraí, vamos botar ordem nisso aqui. Vamos instituir uma figura neutra que decida se quem está certo é o time A ou o time B. E assim foram criados os juízes. E assim foram criadas as próprias confederações, né? Entidades que regulamentariam as competições, inclusive sendo responsáveis pelas arbitragens. Muito bem. Os juízes são ladrões. Então o que que a gente faz? Tira os juízes? Vamos jogar sem juiz? Vamos voltar a jogar como no século XIX? Não, né? O que a gente tem é que fazer os juízes apitarem direito. Certo? Certo. É a mesma coisa que está dizendo quem quer acabar com o VAR. O VAR não é o problema. O problema é a intenção de quem manipula o VAR, de quem opera o VAR. E a própria competência, né? Porque a gente viu, quem acompanhou a rodada na Inglaterra ontem, no fim de semana, sábado, viu como o VAR funcionou liso. Uma beleza. Ah, se fosse assim aqui. E por que que não é? Por incompetência e má vontade. E má intenção. Má vontade não, má intenção. Incompetência e má intenção. Então, até quando eles querem acertar, eles erram. Mas o problema é que às vezes, muitas vezes, eles também não querem acertar. Ah, então o VAR está sendo um instrumento para roubarem mais ainda. Ué, se não tivesse o VAR, eles vão usar o apito para roubar mais ainda. Qual a diferença? A diferença é que o VAR, ele torna mais escancarado o roubo. Então vamos lembrar de uma coisa que esse mesmo juiz fez no ano passado, esse Igor Benevenuto. Esse cara foi aquele que estava apitando Palmeiras e Chapecoense no Allianz Parque, em que o Antônio Carlos fez um gol no último lance do jogo, e ele anulou injustamente. Que é mais um indício de que o negócio estava, né? Ah, precisamos fazer a operação nesse jogo aqui. Não, chama o Benevenuto ali, que ele já mostrou que é com ele mesmo. Dureza, hein? Então não é tirando o VAR que vai resolver o problema. O problema vai continuar e a gente vai ficar menos indignado. Vocês lembram que se a gente se indignou da mesma forma que hoje, naquele roubo lá, foi um roubo igual. Foi 2 pontos perdidos em casa, no primeiro turno do campeonato, contra um time menor, em que os 3 pontos eram obrigação, e veio lá e roubaram na cara dura, 2 pontos nossos. Num lance decisivo no final do jogo. Foi um escândalo aquilo, só que a gente não viu nem 10% da revolta que a gente está vendo hoje nesse jogo contra o Bahia. Tudo bem que teve mais lances, né? Só que é a presença do VAR que está deixando isso tão evidente. Então a discussão não deve ser se a gente deve acabar ou não com o VAR. A discussão tem que ser como é que a gente faz para melhorar o VAR. Sabe quem quer acabar com o VAR? Quem quer acabar com o VAR é quem é favorecido pelos roubos. Historicamente, continuamente. Que a gente sabe que é Flamengo e Corinthians. Então, se você está entrando nessa onda de ser anti-VAR, sinto lhe informar, mas você está. As cordinhas que mexem suas mãos, seus ombros, sua boquinha, está sendo puxada pelo Flamengo e pelo Corinthians e você está servindo de marionete para eles. É. Então, se você quer ficar do lado do Palmeiras, dos times que são roubados, você tem que defender não só a permanência do VAR, que está sendo discutida, que é um absurdo, não deveria nem ter essa discussão, mas você tem que defender a permanência do VAR E o aperfeiçoamento do banco. Porque do jeito que está também não serve para muita coisa. O caminho não é voltar atrás. O caminho é ir para frente, é melhorar o que já está começado. Esse é o caminho. Então, lute contra o VAR, que você estará lutando contra o Palmeiras. Lute contra o VAR, que você estará servindo de lacaio ao Flamengo e ao Corinthians. É isso que você quer? É esse papel que você quer fazer? Acho que não, né? Vamos falar um pouquinho de bola, vai? Esse assunto ele é dolorido, né? Ele é indigesto. Primeira coisa, eu quero que vocês botem a mão na consciência e parem de cornetar nossos jogadores por causa do jogo de ontem. Ninguém jogou mal ontem, todos jogaram bem. E parece que a torcida do Palmeiras tem uma necessidade crônica de pregar um jogador nosso na cruz. Sempre que o resultado não vem, por mais que a gente tenha sido esfaqueado, apunhalado pela arbitragem. Mas tem que xingar um jogador nosso. É impressionante. Sai fora não sei quem. Fora. Aí você pede pra, volta fulano, vem fulano. Aí o fulano entra, fora fulano. É, sempre o melhor é quem não tá jogando. Nossa torcida também é demais, né? Eu não aguento mais isso, cara. Juro por Deus que eu não aguento mais isso. Pior que ninguém jogou mal ontem. Aí começou essa onda de crucificar o Felipe Melo. Olha, ele foi imprudente, ele estava com o pino frouxo, o pino da granada, e eu falei isso na transmissão. Quem acompanhou a transmissão ontem deve se lembrar. Tava rolando o primeiro tempo, ele deu uma, deu duas, eu falei pro Zaniolo, falei, ó, Felipe Melo hoje tá um pouco over, ele tá acima. Ele tá com o pino meio solto. Pino da granada tá solto. E o Zaniolo concordou. Isso foi o quê? Os 25, 30 do primeiro tempo, não lembro bem. Vocês podem voltar a transmissão aí e procurar. Não é outra. Ele estava alterado. Se ele não fosse expulso naquele momento, talvez ele voltasse para o segundo tempo mais calmo. Se ele voltasse na mesma pegada, ele ia ser expulso por outra pegada. Isso eu não vou discutir, tá? Agora, culpar o Felipe Melo pelo resultado é demais para mim. É muita necessidade de se vingar do mundo. Pra você que tem essa necessidade de apontar o dedo para um jogador, já falei. Você não ama o Palmeiras. Você pensa que é um Palmeiras. Você ama você mesmo. Você quer que o Palmeiras ganhe para você ser feliz. Você não quer que o Palmeiras ganhe porque você ama o Palmeiras. Então, se o Palmeiras não te faz feliz, você se revolta contra o Palmeiras na figura dos jogadores. É isso que você faz. Então, pense um pouquinho. Ah, não é nada disso. Eu amo o Palmeiras sim. Ah, você ama o Palmeiras? Então mostra, cara. Mostra, porque fazendo o que você faz com os jogadores, não parece coisa de quem ama o Palmeiras. Parece coisa de quem ama só a si mesmo. Parece, né? Posso estar enganado. Então, ontem definitivamente não foi para botar culpa no Felipe Melo. Eu vou falar por quê. Ah, o Felipe Melo foi expulso? Foi expulso. Poderia ter sido mais cuidadoso? Deveria. Foi por causa dele que a gente perdeu? Não. A gente nem perdeu, né? A gente empatou. Foi por causa dele que a gente não ganhou? Não foi. Porque o Palmeiras, tudo bem, tomou um empate. Mas logo depois voltou a ficar à frente. Marcou o segundo gol aos 13 minutos. E até os 36, o Bahia não chegou nem perto da nossa área. E aí foi um pênalti mandrake. Ah, mas se o Felipe Melo não tivesse sido expulso, o Bahia não ia criar chance. Pô, você quer que o nem chegue perto da nossa área? Foi o que aconteceu. Foi entrar na área, ele inventou um pênalti. O pênalti do Luan em cima do Arthur foi totalmente inventado. Então o Palmeiras não correu risco na bola. O juiz estava afim. Então não foi responsabilidade do Felipe Melo. Se o Felipe Melo não fosse expulso, ele ia dar um jeito de expulsar alguém. O juiz estava no bolso, o juiz estava encomendado. A quem interessa isso, né? Acho que aí a gente pode fechar o raciocínio. A quem interessa que o Palmeiras não seja campeão? De onde vem essa conspiração? Quem é o interessado? Todo mundo fala, é o Flamengo. Será? Será que o Flamengo procurou a CBF e falou assim, ó, CBF, tira 2 pontos do Palmeiras aí. Ou, não foi nem isso. O esquema já tá marcado, já tá feito. A CBF decide que pontos que ela vai tirar do Palmeiras. Vocês acham que é assim que acontece? Será que é assim mesmo? Quem será que está interessado não, em tirar pontos do Palmeiras? Que tem, alguém tem. Eu não sei quem é. Eu só acho que a gente não deve ficar falando, acusando formalmente ninguém. A não ser a arbitragem, né? Que é impossível. Não falar que a arbitragem estava mal intencionada. Mas quem mandou? Puta, pode ter sido tanta gente. Mas tanta gente. Não é só o Flamengo, não. Tem muito interesse em que o Palmeiras não seja campeão. O Palmeiras não, sabe? O Palmeiras não escolhe. Podem até deixar o Palmeiras ser campeão lá no final, mas se o Palmeiras pô, abrir 20 pontos, 30 pontos, o campeonato perde a graça. O Palmeiras estava abrindo lá 8, 10 antes da Copa América. Segura esses caras aí, meu. Será que não é isso? Será que não é uma manobra para simplesmente manter o produto competitivo? É um puta tiro no pé, né? Fazer isso de uma forma escandalosa, de uma forma. O que foi desvalorizado o produto futebol ontem? Foi uma grandeza. Quer dizer, eles são muito incompetentes, eles são muito burros. Enfim, gente, eu tô muito triste, sabe? Eu tô me sentindo mais ou menos como eu me senti em 2009 no Maracanã, quando o Simon anulou o gol do Obina. Foi do mesmo naipe. Tô me sentindo um pouco igual ao ano passado, 8 de abril. É, mas tem tantos, né? Pra quem não lembra, aquele de 2006 na Libertadores, o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo no Morumbi, mas foi uma arquitetura da arbitragem, aquela eliminação. Era pro Palmeiras eliminar o São Paulo no Morumbi com aquele time de 2006, hein? E não deixaram. O Palmeiras não ia fazer nada. Não ia chegar na final, não ia ser campeão. Mas a gente ia eliminar o São Paulo. E não deixaram. E eu tava lá no Morumbi. Foi na minha frente ali, aquilo tudo. Aquele pênalti que inventaram. Do Cristian Mendigo no Júnior, depois do passe, o Wilson de Souza Mendonça, ele desarmou o ataque do Palmeiras e deu um passe pro Júnior, o Júnior entrou na área e aí o Cristian Mendigo dividiu com ele e ele deu o pênalti. Foi um absurdo aquilo. Um absurdo. Eu tô inconformado, eu tô triste, Mas a gente continua, né? A gente faz aqui o nosso trabalho porque o amor ao Palmeiras é muito maior. E acho que a pergunta mais produtiva que a gente pode fazer hoje, num dia como hoje, é: e agora? O que que a gente vai fazer para isso não acontecer? O que que nós, torcedores, podemos fazer para isso não voltar a acontecer? Muito pouco, mas podemos. A gente tem que mostrar nossa indignação nas redes sociais. E a gente tem que fazer isso sem parecer louco, sem parecer um paranoico conspiracionista. Porque aí a gente perde a credibilidade, a gente perde a razão. A gente não pode sair atirando que nem louco para tudo que é lado, xingando todo mundo. No momento da raiva até tudo bem, mas hoje, já no dia seguinte, a gente tem que ter inteligência na crítica. A gente tem que ter inteligência na cobrança. Então sair falando por aí, é o Flamengo que tá fazendo tudo. Bobagem. Bobagem. É, passa a impressão de chorão, né? De louco, de maluco. Não é isso, gente. Não é por aí. A gente tem que mostrar a indignação com a forma com que o VAR está sendo operado. A gente tem que evidenciar as coincidências. Mais ou menos o que eu tentei fazer aqui nessa introdução, né? Sem parecer louco, sem parecer, sabe, um torcedor sem capacidade de raciocinar. Porque aí a gente vai estar chamando a atenção para a nossa reclamação. De verdade. Aí as pessoas vão ler. Quem que tem que ler? A imprensa. A gente tem que pressionar a imprensa, porque você acha que o presidente da CBF vai abrir rede social para ler o que o torcedor está falando? Não. Isso só vai chegar nele através da imprensa. Então a gente tem que sensibilizar os articulistas dos grandes canais de mídia, que são esses que quem está no poder lê e ouve. Esses caras têm que se sensibilizar e falar, ah, pô, realmente, tá demais. O que aconteceu ontem no Allianz Parque foi demais, foi um absurdo, isso não pode acontecer de novo. Não é por causa do Palmeiras, é porque o futebol sai perdendo. Então tem que ser revisto o protocolo, tem que ser revisto todo o sistema do VAR. Tem que aprender com quem sabe. Se a gente não tem a capacidade de desenvolver sozinhos o nosso sistema de VAR, eu vou aprender com quem sabe. Manda os caras para a Inglaterra lá fazer curso, aprender, fazer intercâmbio, sabe? Dá uma verba para os caras ir lá para Londres, sabe? Leva os caras do VAR da Inglaterra ali para um pub ou para uma casa mais confortável e pede para eles ensinarem como faz. Muita humildade, né? Muita humildade. É aprender com quem sabe. Porque a gente não sabe bosta nenhuma. Porque do jeito que tá, tá muito pior do que era antes. E a culpa não é do VAR. A culpa é dos imbecis que querem roubar e estão fazendo isso do pior jeito possível. Como são burros. Como são burros. Em 2006 não foi o Simon, foi o Wilson de Souza Mendonça. Eu tava lá, meu amigo. O Simon foi em 2009. Eu tava lá também. Aposto o que você quiser. Vamos lá? Antes de eu passar a bola para vocês, vocês já sabem, né? Eu vou dar aquele recado esperto do meu grande parceiro da Palestra Custom. Palestra Custom é um serviço de modernização, customização, reforma de carros antigos. Você vai deixar o seu carro personalizado, customizado, reformado, novinho em folha. Aquele carro velho, aquele carro todo detonado, tá, sabe, com aqueles amassados já, que você nem compensa levar não, sabe, na funilaria para fazer. Vai custar caro, o carro nem vale o preço da funilaria. Então você vai fazer o seguinte, você vai dar uma tacada diferente. Você vai personalizar o carro, vai deixar ele com uma cara diferente, vai valorizar o teu carro, vai deixar ele como você sempre sonhou. Vai fazer aplique de adesivo, vai fazer o que você quiser. Como que você quer esse carro? Né? Com um carro palmeirense, quer fazer igual a Por Kombi, deixar a Kombi toda velha, transformar ela numa coisa alviverde, linda, bonita, palmeirense, igual a Por Kombi, você pode fazer isso. Né? Por Kombi é um patrimônio do portfólio da Palestra Custom. Olha a Por Kombi aí, toda verde e branca, lindona. Formada por fora, por dentro, tapeçaria, funilaria, mecânica, tudo, tudo. Deixou ela lindona e palmeirense para tirar uma onda nos dias de jogos do Palmeiras. Ou pode fazer outros temas, né? Não precisa ser o Palmeiras, não precisa ser verde e branco. Pode homenagear o Palmeiras de outra forma, como essa, como o Fusquito. Tá vendo o Fusquito? Fusquito é o Fusca do Periquito. É, ele homenageia a camisa do centenário do Palmeiras. Ou então, vamos recuperar o carro, né? Tá zoadão, vamos deixar ele bonitão de novo. Olha o seu palão, olha essa combosa. Coisa mais linda. Então você vai ligar para o Evandro da Palestra Custom e vai falar assim: ó, eu tenho aqui uma caranga para reformar, é do meu tio, é do meu avô, é minha mesmo, mas eu estava deixando ela encostada ali, mas agora vamos tirar ela lá do lodo e vamos deixar ela bonitona para passear, tirar uma onda no sábado à tarde, no domingo à tarde. É, você vai ligar para o Evandro no 017 99 632 1167 e vai contar para ele o que que você tem em mente, qual é o seu projeto, né? O que que você está pensando em fazer com o seu carro velho? E ele vai avaliar, ele vai estudar o que fazer, o que dá para fazer e vai te passar um preço que você vai ficar de cara. Como é que é tão barato assim? Ah, só Palestra Custom sabe. Por quê? Porque o Evandro ele faz tudo de forma artesanal, ele faz isso com muita paixão, afinal de contas ele adora fazer isso, recuperar carro velho com ele mesmo. E ele já sabe todos os caminhos, então é por isso que ele vai fazer um projeto exatamente como você gosta e que cabe no seu bolso. Pode mandar um e-mail, palestracustom@outlook.com ou zap zap 017 99 632 1167. O Evandro e a equipe dele vão adorar atender você. Tá certo? Para conhecer mais trabalhos da Palestra Custom, acesse o Instagram, instagram.com/palestra_custom. Nosso parceirão Palestra Custom. Um abraço, Evandro. Martorelli catava muito. Você tá certo. Você tá, ó, você tá certo. Puta goleiro. Conseguimos consertar até o VAR, disse o Evandro aqui no nosso chat. Cara, é brincadeira, hein? Muito bem. Vamos lá? Hora de vocês falarem as bobagens de sempre. Vocês falam muita besteira. Só não falam tanta besteira quanto eu. Mas falo. Vamos lá? Podem começar. Deixa eu procurar aqui uma boa pergunta aqui para. Não vou discutir VAR, gente. Ficar discutindo, ah, o VAR isso, o VAR aquilo. Não. Como o VAR devia ser, como não devia ser. Não, acho que não cabe a gente ficar tendo esse tipo de discussão aqui. Essa discussão é vazia. Eu acho que a gente tem que discutir o que o Palmeiras tem que fazer. E o Palmeiras, na figura de seu presidente, tem que tomar uma atitude. E repito, bastidor, nem sempre você resolve assunto de bastidor, quase nunca, né? Você resolve coisa de bastidor na frente de câmeras. Ah, ele não falou nada na imprensa, não saiu nada. Não me interessa o que ele falou, que nota ele publicou. Eu quero saber o que ele fez no bastidor. Quer dizer, eu quero ver, nunca vou saber. Mas o que ele deve fazer, ele pode até soltar uma nota, fazer uma pirotecnia, dar uma satisfação para a torcida, mas se ele não quiser, não precisa. O que ele precisa fazer é defender o Palmeiras, nem que isso seja, aliás, é o meio principal, né? Por trás das câmeras. É ligar para quem tem que ligar, é ir lá visitar quem tem que visitar, bater na porta. Se der para entrar dando solada na porta, pode entrar também dando solada na porta. E tem que mostrar toda a indignação e mostrar a importância do Palmeiras. E exigir o respeito que o Palmeiras merece. Então a gente nunca vai ficar sabendo se ele fez ou não. O que a gente vai ver é o resultado, né? Se nas próximas rodadas o Palmeiras parar de ser roubado, sinal que ele fez alguma coisa. Se o Palmeiras continuar sendo roubado, ou ele fez alguma coisa e não adiantou nada, ou ele não fez. Isso é inegável, né? Então, ah lá, assumiu, vivo o Martorelli, tá vendo? Tá vendo só? E bola, hein? Vocês querem falar de bola? O time jogou bem ontem. O time jogou com uma vontade, o jogo tava pegado, o jogo tava com uma atmosfera tensa. O Palmeiras jogou bem, cara. O Palmeiras não deu chance pro Bahia, cara. O Palmeiras só tomou gol porque foi garfado. O Palmeiras jogou muita bola ontem. E o time do Bahia é chato. O time do Bahia é difícil. O Roger é um puta técnico. O Marton ele é moderador do grupo 2 dos padrinhos do Verdazo lá do WhatsApp. Mas ele tá tão revoltado. Ele tá tão revoltado. Vocês estão vendo aí os comentários, né, que ele tá fazendo? Walter Mencone também já tá xingando jogador, agora tá falando. A gente não sabe o que o presidente fez. Eu não quero passar pano para diretor do Palmeiras, para presidente do Palmeiras. Mas eu não quero ser injusto. Tá? Ninguém sabe o que ele fez e o que ele não fez. Porque, como eu disse, bastidor é uma coisa que é feita por trás. A gente não sabe. Então a gente não sabe. O que a gente sabe é que ele não fez nada em público. Isso é sinal que ele não fez nada? Não, não necessariamente. Não dá para entrar nessa dividida. É correr o risco de ser muito injusto. Isso eu não faço. Por mais que eu tenha dezenas de divergências com a atual presidência do Palmeiras. O Jefferson Guinho está falando que acha que o Luiz Adriano jogou bem na estreia. Eu também acho, eu concordo com você. Não teve superchat hoje, eu não vi? Ou não teve superchat? Não teve superchat ainda, hein? Muito bem. Tudo bem, eu estou de parabéns. Eu devo não merecer mesmo. Vou tentar melhorar. Eu acho que o Luiz Adriano jogou bem. Eu acho que o Luiz Adriano deu uma movimentação que a gente não vê com o Deverson e não vê com o Borja. Com o Deverson a gente até vê, só que ele não tem aquela qualidade, né? A qualidade no passe, a qualidade na matada de bola, o raciocínio rápido. O Deverson, assim, dá até dó do Deverson, né? Comparar o futebol dele com o do Luiz Adriano. E o Borja é diferente. O Borja é outro tipo de jogador. Ele tá tentando, nesses últimos jogos, que ele até fez dois gols, né? Ele está tentando mudar o jeito dele jogar para ficar mais parecido com o que o Filipão quer, que é um centroavante mais móvel, né, que saia mais da área, que faça seus deslocamentos mais pela para os lados da área, que venha buscar mais jogo. Mas falta o Borja também aquela qualidade para o toque de primeira, aquele raciocínio mais rápido. O Borja, o jogo dele é dentro da área, né? A característica dele é dentro da área. Ele é fazedor de gol, mas ele tem que estar dentro da área, a bola tem que chegar para ele dentro da área. E não tá casando com o esquema do Filipão. Uma pena, porque ano passado ele fez bastante gol jogando com o Roger, principalmente no primeiro semestre, né? Quando ainda era o Roger o técnico. Mas uma pena. Uma pena que o Borja não esteja sendo tão bem aproveitado. Mas por outro lado, o Palmeiras foi buscar um jogador que se encaixa no estilo de jogo que o Filipão prefere. E o Luiz Adriano parece que encaixou bem. Também tem que dizer que a movimentação do Zé Rafael, do Dudu e do Scarpa funcionou. A aproximação do Bruno Henrique dos dois laterais também ajudou muito. Então deu mais opções de passe, os passes eram mais curtos, diferente daqueles passes mais alongados e forçados que o Palmeiras vinha dando durante toda a temporada. Então, os passes mais curtos eles tendem a ter um índice de acerto maior. E o Palmeiras jogou bem, jogou muito bem, não deu chance para o Bahia. Teve uma leitura muito boa do estilo de jogo do Bahia, né? O Bahia é um time que não costuma jogar muito por contra-ataque. Então, até por isso, não teve que ficar tão postados assim lá atrás o Bruno Henrique e os dois laterais. Então, uma leitura perfeita do estilo de jogo. Tanto que o Roger percebeu isso e passou a investir um pouco mais em contra-ataque ainda no primeiro tempo. Teve aquele contra-ataque perigoso, né, que o Elder puxou e ele enfiou a bola pro Gilberto dentro da área, que o Luan salvou, né? Ele chegou até a driblar o Everton, né? E esse é gol do Bahia e o Luan salvou. Uma partidaça do Luan também, tem que falar isso. Tem dois superchats aqui, né? Juliano. Três superchats. Rodolfo. Ele quer que eu leia o seu comentário do Verdazzo no Periscato de 9 do 8, lá no blog. Pô, vai lá. Quebra meu galho aí, vai lá, copia e cola aqui que eu leio. Não dá para eu ler agora aqui. Como é que eu vou fazer isso? Ou você quer que eu leia depois, só para ler e depois trocar uma ideia? Se for isso, tudo bem. Agora, para ler aqui ao vivo, não dá, velho. Ajuda aí. Juliano, Luiz Adriano mostrou que domina e passa bem, ufa. Também é o seguinte, um jogo só, tá? Vocês lembram de como a gente estava animadão depois do Borja no primeiro jogo? Vocês lembram, né? Palmeiras e Ferroviária. Ele pegou a bola no meio do campo, arrancou, deixou o zagueiro para trás, meteu um canudo da entrada da área, um golaço. E depois ele teve uma trajetória irregular, né? Então, vamos com calma. Ah, tá bom, vamos animar, vai. A gente precisa de animação. E o Marton? O Marton tá putão da vida, tá revoltado pelo roubo de ontem. Precisamos defender o Palmeiras. Então, cada um defende como pensa, né, Marton? Então, a gente tá raciocinando de formas diferentes nesse momento. Você não quer saber do VAR. Para mim, o VAR é fundamental, né? Para garantir os interesses do Palmeiras. Então, o caminho é aprimorar o VAR. Você já pensa diferente, tudo bem, continuamos amigos. O Diego Barbosa está muito abaixo. Não acho, essa é a sua opinião. Disse o Ayrton Pedrosa que eu não acho. Ó, tem gente cornetando o Everton pela forma como ele tentou defender o pênalti. Seawolf. Meu caro Seawolf, vai cagar. Vai cornetar goleiro porque não defendeu o pênalti, realmente é não ter o que fazer. Guilherme tá falando assim, será que sou só eu que vejo uma tremenda má vontade com o Verdão? Tirando nós palmeirenses, parece que o resto conspira contra. A arbitragem rouba, todo mundo finge que não vê, ajuda. Velho, é isso que eu tô falando de parecer paranoico. Você não pode vir com essa conversa. Ai, eu estou sentindo que o mundo está contra mim. Isso é coisa de louco, vão te internar. Você tem que dar argumento, cara. Você tem que identificar os fatos. Mostrar que houve uma sequência de fatos que justificam esse sentimento. Né? Ficar simplesmente falando desse jeito, ao vento, é pedir para ser internado, cara. É coisa de maluco. Faz isso não. O Cleomir tá muito satisfeito aqui com o padrão físico do time ontem, mesmo com um a menos, o time correu e tal. Tem o fator anímico, né? A atmosfera do jogo estava favorável a isso. Provavelmente os jogadores terminaram o jogo exaustos. Mas correram, né? Cercaram o Bahia. Não deixaram o Bahia, sabe, jogar. Não deixaram o Bahia chegar perto da nossa área. Principalmente no segundo tempo, quando eles tinham um a mais. É, foi um partidaço do Palmeiras. Fábio Falcão pergunta se, com a característica de movimentação do Luiz Adriano, se o Lucas Lima poderia render um pouco mais. Tem mais chance. Tem mais chance de render melhor. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que tem que manter essa aproximação do Bruno Henrique e dos laterais para os passes serem curtos. E aí o Lucas Lima vai render mais. Eu gosto muito do futebol do Lucas Lima. Só que ele não teve até agora um esquema que lhe favorecesse, assim como o Borja. Então o Filipão, ele tem essa característica, né? Ele, ó, eu vou fazer desse jeito, o jogador tem que se adaptar ao meu jeito. É, e com um monte de camarão na mão, ele pode fazer isso, né? Alguns vão sobrar. O Rodolfo está falando que fez um superchat, mas pelo limite de caracteres não conseguiu expressar bem. Ontem foi a primeira vez que conseguiu assistir o Periscatio ao vivo. Que bom. Só que ontem não teve Periscatio, né? Ontem teve transmissão e depois teve o pós-jogo. É, ou isso daí você está colando aquilo que você tinha falado da outra vez. Acho que é isso, né? Então tá bom. Se é isso, tá lido. Que bom. Seja bem-vindo e participe sempre que puder. Ivo Santanelli. Ele quer entender o meu ponto de vista sobre o Valdívia. Cara, Valdívia, de novo, meu, jura por Deus. Vejo que você não gosta dele, mas nunca ouvi de fato seus motivos. Como não? Como não, cara? Ivo, eu vou tentar. Eu vou tentar resumir. O Valdívia é um cara que ele não tem respeito pelo Palmeiras. Porque ele tem um problema sério, físico, ou pelo menos ele tinha, a tal da fibrose, quando ele estava jogando aqui, a segunda passagem. A primeira passagem dele, eu não tenho isso aqui para falar dele. Eu estou falando da segunda passagem dele, de 2010 até 2015. 5 anos que ele passou roubando o Palmeiras. E roubando é um termo usado na linguagem do futebol quando o cara tá ganhando salário e não tá justificando. Então o Valdívia jogou 46% dos jogos do Palmeiras, sendo que muitas vezes ou saindo do banco ou sendo substituído. Quer dizer, de tempo de jogo mesmo, ele deve ter jogado 25%. Tá? Nos jogos mais importantes, sumiu. Nos jogos mais importantes, ou não jogou ou não apareceu. Então eu vou mencionar para você, por exemplo, a eliminação da Copa do Brasil de 2013 para o Atlético Paranaense. A final da Copa do Brasil. Ele foi expulso de forma idiota na primeira final e não pôde jogar a segunda final. Sem falar que essa falta de comprometimento dele durante toda essa passagem, que falta de comprometimento é? Bebida. Bebia pra cacete e prejudicava a recuperação física. A tal da fibrose demorava pra cicatrizar e não cicatrizava nunca, porque ele não parava de encher a cara. Ah, o Dudu também enche a cara. O Dudu não tem problema de fibrose, cara. Ele entra e arrebenta. Tá jogando todo o jogo. E tá sendo o mais decisivo de todos. Então não quero saber. Eu não sou moralista. Quer beber, bebe. Agora, desde que a bebida não esteja prejudicando o desempenho físico. E o Valdívia tava. E ele sabia disso. E ele não abria mão de putaria. E outro, o Dudu ele sai nas putarias dele, nas baladas dele, pra encher a lata com os amigos, nas férias. Onde tem depois um período de recuperação física programado. Tá? Ele não faz isso entre os jogos. E o Valdívia fazia. Então esse desrespeito do Valdívia que faz com que, não é que eu não goste dele, eu não gosto da ideia de ver torcedor do Palmeiras chorando as pitangas por causa dele, sendo que é um cara que, apesar de ser um craque de bola, só que é um cara que não gosta do Palmeiras, cara. Se gostasse do Palmeiras, não fazia o que fez. Um cara que é o principal jogador do elenco. Portanto, o esquema tático é feito em cima do talento dele, do que ele pode produzir, e ele joga, sei lá, 25%, 30% do tempo. Aí você quebra o time é rebaixado. E quase foi rebaixado de novo. Então eu não posso tolerar a ideia de ter um cara desse de volta 5 anos depois. Quantos anos tem o Valdívia hoje, cara? 35. O que, que esse cara vai acrescentar no Palmeiras? Então me irrita demais ver a torcida babando pelo Valdívia. Com todo esse poder econômico que a gente tem. Podendo pegar tanta gente melhor. Tanta gente que pode produzir mais. Melhor eu não digo, porque ele é muito bom. Mas tanta gente pode produzir mais pro Palmeiras. Resumidamente, eu levei quase 5 minutos para falar, tá? Mas resumidamente é isso. Então se você, que está me assistindo agora, se você fica agitando rede social para pedir o Valdívia de volta, eu quero que você tenha hemorroidas pustulentas. Então, o Nemeadas está falando... Parabéns pelo trabalho. Manda um beijo para Júlia e para Gabi Adas. Filhas do Neme Adas. A Júlia é filha. A Gabi, eu não sei se é filha ou é esposa. Tava lá ontem, fiquei revoltado. A diretoria tem que fazer algo. Jamais saberemos se fez ou não. A gente pode ter uma ideia se fez ou não nas próximas partidas. Muito bem. Rodolfo está falando que não. Que lê bastante o blog, que desde que começou a acompanhar, começou a mudar a forma como vê futebol. Legal, legal saber que serve para alguma coisa, né, o que a gente fala. Ou não, né? De repente você começou a pensar só besteira agora. O Emerson quer que o Lucas Lima jogue mais perto do gol, perto, servindo Luiz Adriano. Ele tem que ter mais mobilidade também, né? Ele também tem que se adaptar um pouco mais fisicamente a esse estilo de jogo do Palmeiras. Vitor Hugo jogou bem, né? Bem lembrado aqui pelo Marcel, pelo comentarista Marcel. Marcel Pereira é nosso comentarista regra 3 aqui. Vai comentar o jogo sábado, Marcel. Não serei eu o comentarista, vai ser o Marcel. Isso porque o Zaniolo não vai narrar, quem vai narrar sou eu, vocês vão ter que me aguentar narrando no sábado o jogo contra o Grêmio. Ainda pretendo me tornar padrinho, disse o Rodolfo. Espero que tome essa decisão logo. Espero que se sensibilize logo e se junte a nós, porque é essa coisa, né? Eu sei que tem gente que não pode, mas quem pode fica adiando, adiando. Cara, é. Toma essa decisão logo, cara. A gente precisa acelerar esse processo. Imagina se a gente estivesse lá dentro agora. Como a gente poderia fazer mais do que simplesmente ficar aqui eu da minha casa fazendo live, falando aqui para 200, 300, 400 pessoas? Isso podia ser mais, né? Podia ter uma visibilidade maior, podia ter um alcance maior. E fazendo o trabalho lá dentro da Academia de Futebol, certamente o nosso canal vai crescer, o alcance vai aumentar, a importância. É o eco que a gente fala, vai ser muito maior. Então a gente precisa que realmente vocês encampem isso, né? Que vocês façam esse pequeno investimento. Primeiro que vocês vão ter um canal muito melhor para vocês, né? Vocês vão ganhar um canal. É um investimento, é que nem assinar uma Netflix, é que nem assinar um Spotify. Vocês vão estar investindo em conteúdo para vocês, né? E, porra, o que a gente puder fazer para ajudar o Palmeiras, né, a gente vai fazer com muito mais força. Então, acho que vale a pena vocês encararem isso não como um gasto, mas como um investimento em vocês mesmos, na felicidade de vocês. Vocês vão fazer parte desse canal, né, como todos os padrinhos fazem. O que a gente debate, muita coisa do que eu falo aqui é a pauta criada nessas discussões. Tem mais um superchat aqui do Helder, que ele disse que o Filipão disse que estamos um ponto abaixo da projeção dele. Pô, o Filipão, pelo jeito, ele tem também a projeção de pontos que ele fez ali no começo do campeonato. Segundo a projeção dele, a gente deveria estar com um ponto a mais. Segundo a do Verdazzo, o Palmeiras deveria estar 4 pontos a mais, né? Então eu estou sendo um pouco mais exigente que o Filipão, até porque eu subi o sarrafo, né? Para mim, para ser campeão com alguma tranquilidade, tem que marcar 84 pontos. É bastante ponto. Nunca ninguém fez isso. Na conta do Filipão, deve ser menos. O Helder quer que tenha o VAR com desafio dos técnicos. É uma forma meio mista, né? Como acontece no futebol americano, né? O Palmeiras pós-Copa América ainda é favorito ao Brasileirão? Perguntou David Browns. Sim, é favorito. Não é o favorito destacado como era antes da Copa América, mas continua sendo um dos favoritos, né? Para mim ainda é o que tem mais condição, sem contar uma eventual conspiração da arbitragem contra nós. Se tiver conspiração da arbitragem contra nós, aí fica difícil pensar em favoritismo, né? O Josenildo quer que aquele cara que veio do Botafogo, mais conhecido como Matheus Fernandes, que ele entre para jogar. Ah, cara, ele tá aí para compor elenco, ele tá aí para para crescer junto com o elenco e ganhando o espaço dele devagar. Nesse momento, eu não vejo ele superior ao Bruno Henrique, né? Bruno Henrique é uma referência no meio do campo do Palmeiras, junto com o Felipe Melo, então acho que não tem como mexer muito nisso. Talvez no time alternativo, no time do Rodízio, ele tenha um pouco mais de chance. O Alex, será que tá falando que tá cheio de canal por aí querendo o Valdívia? Ah, nem me fala em quais, porque eu nem quero saber. Nem quero saber. Até porque opinião é opinião, cada um tem a sua, né? Mas eu não... O Matheus quer saber se eu tenho alguma perspectiva sobre como será o confronto contra o Grêmio, se eu tô otimista. Eu estou otimista com o futebol mostrado pelo Palmeiras. Agora, a gente está vendo que o time alternativo não tem mantido a mesma pegada que o time principal, infelizmente. Ano passado, não só manteve, como foi até melhor. O time alternativo foi campeão brasileiro. Mas quem sabe, né? Porque a pegada dos jogadores, né, como um todo, do elenco como um todo, parece que está em viés de alta de novo. Então eu ainda tendo a acreditar que, mesmo entrando no time alternativo, que eles vão desempenhar melhor. E certamente eles têm mais potencial que os reservas do Grêmio. Que o Grêmio vai jogar com reservas, não tem a dúvida. O Grêmio joga a Copa do Brasil, se não me engano, amanhã. Amanhã não. Amanhã ou quarta, não sei. Ou não sei se mexeram na tabela. E aí vai jogar com o time reserva no Brasileiro, para voltar a jogar com o time titular na Libertadores. Então o Renato já jogou com reserva ontem contra o Flamengo, né? Anteontem, sábado, contra o Flamengo. Foi time reserva. Então o Grêmio não está nem aí para o Brasileirão. Então para a partida de sábado, eu acho que o Palmeiras é favorito mesmo jogando lá na casa deles. Então eu estou confiante, sim, a não ser que tenha aqueles problemas de arbitragem, né? Agora a gente nunca mais... Sabe, sempre tem que ponderar agora com o que será que os juízes vão fazer, porque eles estão tão poderosos com esse protocolo estúpido do VAR que é aplicado aqui no Brasil. Tem que mudar o protocolo, tem que mudar as regras do VAR, a forma como o VAR é acionado, a forma como o VAR é operado, tem que mudar. Fernando Lima e o Davi estão falando que não vai ter juiz que segure o Palmeiras, não. Ontem seguraram, cara. Não é assim. O Rodolfo disse que o filho de 7 anos acha as patadas engraçadas. Não, eu não vou dar patada no menino, né? Depois ele se assusta, não vai nem dormir de noite. Como é o nome dele? Depois você fala aí, eu mando um beijo pra ele. Thiago Santos não joga, não dá passe, rouba a bola e devolve pro adversário. Ah, Wesley, haja má vontade, hein? Haja má vontade. É sempre aquilo, né? Quem tá jogando tá mal. Se o Thiago Santos está no banco, pô, tem que dar uma chance pro Thiago Santos. Aí o Thiago Santos diz, não, ele só perde a bola, ele é muito ruim. Ruim é quem não está jogando. Ruim é quem está jogando. Bom é quem não está jogando. É sempre assim. O Cleomir está falando que o Paulo César Oliveira roubou muito o Palmeiras. Ah, todo mundo sabe isso, né? Walter Mencone confiante na Libertadores. Mas você tá xingando tudo que é jogador aí, ô Mencone. Como é que a gente vai ser campeão com esse monte de cara ruim jogando, segundo você mesmo? Não entendi o Bigode morrer com uma substituição para fazer o tempo... Ah, mas veja... O pênalti aconteceu aos 33, né, Marcel? Provavelmente ia usar a terceira substituição depois dos 40, se tivesse Palmeiras ganhando. Mas aí o pênalti saiu aos 33, foi cobrado aos 39. Foi isso, mais ou menos isso. Muito bem. Muito bem, senhores, acho que deu para aliviar um pouco. Eu admito que só o fato de eu ficar falando, dá uma... né? Então, eu espero que tenha funcionado isso para vocês também, mesmo não estando falando com o microfone como eu tô. Mas é bom, né, a gente trocar umas ideias um pouco. Funciona como uma espécie de terapia, sabe aqueles grupos de ajuda, né? Sei lá, cara. A gente é tudo meio maluco, né? A gente é tudo meio louco. E esse tipo de atividade, esse tipo de troca de ideias acaba sendo positivo. Eu, pelo menos, estou me sentindo um pouco mais leve. Espero que vocês também estejam se sentindo melhor. E pensem um pouco mais antes de cornetar nossos jogadores, cara. Eu sei que nem todos jogam como a gente gostaria. Mas não é destruindo com os caras em rede social que vocês vão fazer eles jogarem melhor. Isso só faz o ambiente ficar mais pesado. Às vezes a gente... Esse tipo de atmosfera que a gente cria aqui na rede social acaba se transferindo para a arquibancada. Não é legal, não é bom. Só atrapalha o Palmeiras, cara. E vocês não querem atrapalhar o Palmeiras. Vocês querem ajudar o Palmeiras, não querem? Então vamos tentar criar uma atmosfera que se transfira para a arquibancada na hora do jogo, positiva, cara. Isso inclui a gente, sabe, criticar. Ótimo, ok, perfeito. Mas com o cérebro. Olha para criticar, pensa para criticar. E não, ah, esse cara não dá, esse cara não sei o quê, esse cara não, isso é com o fígado, cara, isso aí não ajuda nada. Não ajuda nada. Critica propondo alguma coisa. Ó, tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo. Beleza, beleza. Eu vou dar destaque para uma crítica feita desse jeito. A crítica feita com o fígado, só para se desopilar, só para... Não, não, não. Aqui não. Né? Tem um monte de canal aí que faz isso. Podem ir lá fazer isso, que vocês vão ser muito bem-vindos. Aqui não. Certo? Muito bem, senhores. Sexta-feira a gente volta então com o Periscato. Espero que vocês tenham uma boa semana. Hoje não deve ter começado muito bem, né? Afinal de contas, segunda-feira pós-roubo. Chato, mas espero que já comecem a assimilar tudo o que aconteceu, que a semana transcorra da melhor forma possível. Sexta-feira a gente volta com mais um Periscatos e no sábado eu e Marcel Pereira transmitiremos Grêmio e Palmeiras direto da Arena do Grêmio. Claro, a gente vai fazer dos estúdios do Verdazo, mas transmitiremos o jogo com aquela parcialidade que vocês já estão acostumados, claro, sempre a favor do Palmeiras, sem esconder isso de ninguém. Tá certo? Boa semana a todos, muito obrigado pela companhia. Saudações, alviverdes a todos. E tá ao vivo ainda, né? Não cortou esse negócio? Corta aí. Ô estagiário, corta aí. Vai, meu. Corta aí esse negócio.